Galeão, Inglês Gol 340 pela Upper Blue no 4. Escola da 10, curva direita no perfil da Dael Blair, 573, o transponder controle 1-1-9-1-8 do Bruno, 804. Boa noite, 04, cortejamento correto, posição 03, reporte quando pronto. Porta na 3, boa noite, 04. Galeão será coordenado, informação em curso é hotel, guarde corte, o nível 360. 360, gente leva. Galeão será coordenado. 3, 1, 3. Bom dia, 3517 da TAM, pode ter a prova. Salvador, tá 3517. Ali no ali decola, dá 10, vento 290 graus com 4 mais. Ali decola 10, tá 357. A3153, pronto, cópia. 3153, prossiga. A3153 está autorizado, Galeão, nível de voo 360 via Upper Zulu no 4. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, transição Blaze. 5571 no transponder, controle 1-9-8. Gente, eu tenho 3153, autorizado em ultimamente o Galeão 360, primeiro via superior Zulu 14, decolagem da pista 10, curva direita da El Blaze. 5571, transponder, 19 no controle, 3153. Protegimento correto, 05, portão é portátil. Portará, 3153. No 7, decolado aos 1-9, por gentileza, se o senhor tiver aproximadamente 30 milhas de Salvador, fazer um teste na frequência 118.95. 118.95, chama o controle? Chama, 19.8, tu aguarda aqui no teste, ok? Ok, obrigado. Alô, Salvador Gol, 715-8, para prospeccionamento. Cruzando 1700 para o 360 na Goleval. É o Gol, 715 para prospeccionamento no 8. Autorizado, puxa acionar 08, portão é por ataque. Exato, bora para ataque, 715. 607, tá no 612, é pronto para posicionamento. Autorizado, puxa seu lá no 612, é para o táxi. Para o táxi 607. Temos 135 a bordo, 340, alterna com 5. Se no 5 ciente, aguardar o banco da companhia. Vai chamar para o táxi na 612. Fazendo 7 no 5. Não, parceiro, tá 35 no 7. Galeão 177, confirme a autonomia? 420. Autorizado táxi, segundo 607, Juliette, Alfa, no ponto de espargão no 0, chama 286, ajuste no 013 agora, bom voo. Bom ajuste padrão pela Juliette, Alfa, ponto de espargão 286, bom dia. 1795, segue o tráfego da companhia como número 2, ajuste no 013, no ponto de espera 286. Ok, vai seguir a aeronave da companhia. 0286, gol na 715. 315, 315 para posicionamento. Que vai guardar, tá 3153. 53. 3517, chame Centro Recife, ano 28.8, alternão no 33.25. 288-3325. Bom dia, linha de decola da pista 10, vento 310 graus com vento calmo agora, no momento vento calmo. Solicito ao comandante, quando tiver aproximadamente 30 milhas, fazer um teste com a gente aqui na frequência 118.95. E a 30 milhas estão fazendo o teste em 118.95, o número 07 está livre da decolagem. Que foi o táxi? Salvador, bom dia, gol 1715.0, dá 10, pronto. Ali mantendo 715. Ali mantendo 715. Salvador, bom dia, o TAN 3179. TAN 3179 Guarulhos, informação em curso é hotel, confirme o nível. Nível 360. 360 será coordenado, vai de cópia. Aguardo. Ano 607, decolado aos 29-19-8, bom dia. 19-8, bom dia. Pelo 607, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da EL, transição de NER. 7, subindo 360 na da EL de NER. Oi, bom dia, total 9911, ciente da Índia, para copiar 310 Recife. Nós, eu solicito ao comandante após aproximadamente entre 25 e 40 milhas fazer um teste aqui com a gente na frequência 118.95, ok? Tomando quantas milhas? Entre 25 e 40 milhas. Ah, tá ok, entre 25 e 40, então, fazer uma frequência, um teste de frequência 1895. Com 715 tá, a gente tá iniciando. acompanhando a rolagem na Zeta. Ok, graças. Tutã 3153, 180 bordo, 4 horas, alternado Guarulhos. 353, confirmando, 186 bordo. 180. Tente, 353, autorizado, Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre, 186. Juliette Alfa, 186, ponto de espera, tá 10, 3153, boa. Clear, right? No 5 decola aos 32198 até bom dia, bom voo. Tô aqui no aguardo do teste, ok? Ok, bom dia. Controle Salvador, bom dia, com 715, decola para a da Gole. 153, próximo ponto de da 10, pronto. Sai da Gol e transação Fito. Subindo 380, Gol e Fito, com 715. Tan 3179, pronto, cópia. Pronto, cópia 3179. Tan 3179, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper West 50. Decolador no 0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER 5006. Eu transpondo o controle 1 no 9.8. 360 para Guarulhos, decolador 1 no 0, curva pela direita, saída da EL de NER, Upper West 50. 5006, transponder 3109, controle TAN 3179. TAN 3179, com o correto, só informando que o centro Recife informou que estamos com a separação para Guarulhos. O senhor tem um slot de decolagem até os 1052 Zulu. Ou, se não tiver condições de decolar até esse horário, a próxima slot seria a partir dos 1102 Zulu. A hora certa agora é 1034. Ciente, a princípio ainda decola no horário, 1052, está tudo normal. Ciente, reposta quando pronto, pressionamento, puxa no 02. Reportará. Total 9911, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Total 9911, autorizado Recife, nível de voo 310 via Upper Whisk 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5011, eu transpondo o controle 1 no 9.8. Ciente, aprovado, 310, Recife, Upper Whisk 58, a cola da 10, com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, 198, controle, aciona 5011. Saída Puca, Aracaju, foi copiada? Afirmativo. Ciente, cotejamento correto, 03, o bate é o 3, reposta quando pronto, fracionamento push. Chama aí. O 897, autorizado, puxa, acionar, reporte táxi. Tá, táxi, acionado. Tá, 3153, decolou de Salvador aos 35, bom voo. Obrigado, tá, 3153. Transfere agora 1 no 9.8. Salvador, bom dia, 3, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da EL, transição Bless. EL Bless, transição 360, transição 3153. Patrono 9641 Fortaleza, o nível 310. Afirmo. Será coordenada, guarde cópia. Informação em curso é Juliette. O ajuste agora foi alterado 10 no 3, o ajuste. Comine 13, então na sua escuta. Solo Salvador, gol no 804 para push e acionamento posição 3. Tá 3153. Mantém o perfil da saída, tá 3153. Tá no perfil 53. Cuidado, puxa, acionamento, posição 03, reporta táxi. Reporta água, no 804. Continuo 5, chame Centro Recife, ano 28, decimal 8, alterna 1-33, decimal 25. 288-3325, gol 1-715. Táxi Golo 897, 181 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e meia de atraso. De 20 de autonomia? Alterna Campinas, 3 horas e meia com 181 a bordo. 1897 autorizado, táxi Juliette Alfa no ponto de espera, chama 286, ajuste 10013 agora. 13. Salvador, gol 897, tá próximo ponto de espera da 10. Gol no 804, pronto para destaque, com 185 a bordo, alternando Campinas, 4 horas e meia de autonomia. Aguarde o gol no 804. Negativo, está com 185 a bordo, alternando Campinas, 4 horas e 6 de alturamento. 4 horas e 3. 0406, 4 horas e 6. Buenas 04, livre táxi, ponto espera, chama 286, ajuste no 013. Reportará, gol 1804. 3153, chame Centro Recife, ano 28.8, alterna ano 33.25. Tita 3153, 1288, 13325. Salvador, gol no 804, próximo ponto espera da 10 pronto. Ali mantém. Ali mantém, 10, gol no 804. Gol 897, decolado aos 4-3. Eu solicito ao comandante, quando tiver aproximadamente 35 milhas, fazer um teste com a gente aqui na frequência 118.95, ok? Oi, tio. 895 a 35 milhas para o 897. No 897, chama o controle 198, bom dia. 19, bom dia, 897. Transponta, 198, controle. Primeira curva à esquerda, Rio 9641. Afirmativo, primeira curva à esquerda, 9641. Protegimento correto para 3, reporte quando pronto para o táxi. Ok, está. Iniciar o pushback e reportarei para o táxi. Está pronto agora? Afirmo. Reporte táxi então, para 3. Ok, 9641. Para 3179, o solo voltando? Eu solicito também ao comandante fazer um teste com a gente aqui na frequência 118.95, quando tiver aproximadamente aí 30, 35 minutos, ok? Bom, 2195 a 35 minutos, né? Portará, boa noite, Zero Paz. 1106 Zulu. Solicita o 06, então, o 03179. Gente, reporte quando pronto. Reportará.